Bruno e Marlon, Origina e Gênio, mas esse amor não morreu. Para a dupla Edu e Davi, lá de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Edu e Davi, sejam muito bem-vindos. Manda a música de vocês para mim no nosso e-mail, sistemamundialderadio@gmail.com, sistemamundialderadio@gmail.com, que eu vou mostrar no programa aqui, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, do tempo da Jovem Guarda, Sem Seu Amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Cleiton Aguiar, do Paulinho dos Poligonais, Sem Seu Amor, para o radialista Jackson Lisboa, de Valparaíso, no estado de Goiás. O Jackson esteve comigo aqui a semana passada. Ele veio aqui com a Marcinha França, né, e com o Lucivan Braga, veio nos visitar. E, inclusive, a entrevista que eu fiz com a Marcinha Franca vai passar nessa sexta-feira. Jackson, seja muito bem-vindo. Ele está fazendo parte agora do nosso Facebook. Ele é lá de Santa Rita de Cássia, na Bahia, radialista agora aqui em Valparaíso, pertinho de Brasília, né? E ele estava lá em Santa Rita quando eu fiz um show lá que empaçocou a praça lá. Praião e Prainha, dois amores e um segredo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Nosso amor é proibido, por isso eu vivo a sofrer. Sofremos dois iguais e nada posso fazer. Mas tenho um coração, o peito é de perder. sofrendo por te querer. Seu nome eu não digo não, ninguém não deve saber. Guardar é sempre segredo, meu amor é só você. Saber o que eu sou é coisa que não convém. Se por ti for descoberto, terás que sofrer também. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Praião e Prainha, dois amores e um segredo. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Fim do ano chegando, muita festa, festa de confraternização de empresa, festa de amigo, festa de aniversário de cidade, né? Aquele povo que foi lá pro estado de São Paulo trabalhar, volta tudo para a cidade do interior, trazendo a bufufazinha no bolso, para que, né, para fazer bonito para as moças da cidade, aquela festança danada, e você tá organizando a festa e não sabe como é que faz para contratar o artista. Pode ficar sossegado, viu? A RBM cuida disso para você. Anota só o telefone aí, ó. 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Você vai ligar e vai contratar Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. Para 2015 você já pode contratar o Cleiton Aguiar, tá bom? O telefone é 61 99 81 3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. O Cristiano Santos, lá de Brumado, na Bahia. Cleiton, eu e a minha esposa Luísa ouvimos o seu programa todos os dias aqui em Brumado pela Rádio Nova Vida. Aqui o seu programa passa por volta da meia-noite. Manda um alô e uma música pra gente, se possível, essa aqui, Paraná. Um abraço e muito obrigado. Cristiano, o Cristiano é radialista, trabalha lá na nossa Rádio Nova Vida, na cidade de Brumado, na Bahia. Ele pediu e eu vou trazer aí. Paula Fernandes, Um Ser Amor. Amar alguém

Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, ele é especialista em Minas Gerais. Ele faz um trecho lá com mais de 300 emissoras de rádio, porque Minas é onde começa o sucesso sertanejo, não adianta espernear. É lá em Minas Gerais mesmo, naquela região do sul, do centro-oeste, é ali que começa o sucesso sertanejo, né? Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, João Mineiro e Marciano, Cristiano Neves com a sua música nova e Trio do Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. João Mineiro e Marciano foi uma dupla que explodiu na década de 80 e... Olha, eu acho que não teve ninguém que tivesse feito sucesso igual. Nem esses meninos agora, né? Eles lançaram muitos discos e era... Tinha disco deles, naquela época era o vinil, o bolachão, né? Não tinha CD ainda não. Era 8, 10 músicas de cada CD que explodia. As músicas... Tinha muita música do Moacir Franco e os arranjos eram do Maestro Martínez, né? E eu vou recordar agora um dos grandes sucessos do João Mineiro e Marciano dessa época. Você lembra desta... A Bailarina. Ela era quase criança, nos sonhos bons de menina, queria ser bem famosa, queria ser bailarina. Despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais, e foi tentar a carreira, não retornou nunca mais. Para contar sua história não preciso tanto, ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. De vez em quando ela chora, lembra do sonho passado, pois se soubesse de tudo ela não tinha tentado. Nesse bailado de agora é muito triste a canção. Abraço fã que lhe paga, a fama foi ilusão. Para contar sua história não preciso tanto, ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. Eu recordei aí um grande sucesso do João Mineiro e Marciano, você lembra desta? A bailarina, para minha amiga Carmen de Jesus Pereira, lá de Rio de Contas, na Bahia. A Carmen, ela é apaixonada com Amado Batista, né? E ela pediu uma música para mim semana passada e eu toquei. Só que no dia do programa faltou energia

carência, aquela pessoa que você mais ama, me perturba tanto sua consciência. Aquela pessoa que você mais ama, que perturba tanto sua consciência. Já gostei de muita gente nesta vida, mas somente hoje vejo a diferença. Você foi amor logo à primeira vista, pena que eu não tinha muita experiência. Se eu pudesse voltaria ao meu passado, tomava cuidado com mais coerência, corrigia tudo que eu fiz errado. Corpo interrogado não é reticência. Meu futuro, meu presente, meu passado, conjugando tudo só da penitência. Meu futuro, meu presente, meu passado, conjugando tudo só da penitência. Desde aquele dia que te vi de novo e fiquei pensando se era coincidência você no mesmo local que eu estava. Só que era o destino fazendo exigência. Seu rosto parado ali na minha frente não me dava chance de pensar em nada. Você me olhava percebendo tudo. Quanto eu mais fugia, mais me entregava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse te juro eu não te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse te juro eu não te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse te juro eu não te amava. Freio do Brasil, ponto de interrogação. No próximo bloco, a dica é a seguinte: você tem medo de morrer? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, eu vou te fazer uma pergunta: você tem medo de morrer? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A única certeza que o ser humano tem no dia que ele nasce é que ele vai morrer. Só que é o seguinte, a vida é mais ou menos que nem um jogo de futebol. Quando ela começa, você nunca sabe qual vai ser o resultado. Às vezes você joga um time famoso contra um time pequeno, você pensa que o time grande vai ganhar, o time pequeno vai lá e dá uma surra nele. Na Copa do Mundo, o Brasil, favorito, então encontra com a Alemanha e toma de 7-1. Esse é o encanto do futebol. E qual é o encanto da vida? É que a gente não sabe o dia que a gente vai embora. Você já imaginou, se a gente soubesse o dia que vai morrer, o dia que você nascesse, lá no cartório eles falavam assim, você nasceu hoje, você vai morrer daqui 37 anos, no dia tal, tal, tal, tal, tal. Você ia passar esses 37 anos preocupado com aquele dia que você ia morrer. Como a gente não sabe que dia que vai morrer, a gente só tem uma certeza, que vai morrer, vai. Então, eu não gosto de atitudes inúteis, de perder tempo com coisas inúteis, coisas que a gente não pode mudar. Se você não pode mudar isso, por que é que você vai ficar preocupado? Por que é que você tem medo de morrer? Eu já pensei, muitas vezes, escolhendo um jeito bom de morrer. O melhor jeito de morrer que eu achei foi o jeito do meu Tidinha, o Tigeraldo Aguiar. Ele morava em Coromandel, morava sozinho, e um dia ele não se sentiu muito bem, e foi na minha casa e falou com a minha mãe assim, ô Ilma, eu queria dormir aqui hoje que eu não estou muito bom não. Ah, Odinha, você tinha um quarto de hóspede lá, ela deitou lá, ele deitou lá e dormiu, pá. No outro dia cedo, por coincidência, no dia do aniversário dele, que ele ia completar 61 anos de vida, ele era de acordar cedo, minha mãe acordou cedo e está esperando, e ele não acordou. Deu 7 horas, 7:30, minha mãe preocupou. Chegou lá, ele estava morto, do jeitinho que ele deitou, com a mão no rosto assim. Então ele morreu sem ver, morreu dormindo. Essa foi essa morte que eu encomendei para Deus. Não sei se ele vai me atender, né? Mas então, a dica de hoje é o seguinte: deixa de ser besta. Você vai morrer mesmo. Então, para quê? Eu tinha uma tia, tia Dica, mas tinha um medo de morrer, não adiantou nada, morreu. E aí, como é que faz? A tia Zita também, nossa senhora, tinha um medo de morrer, que passou a vida inteira preocupado com morrer, não escapou não, morreu. Então é o seguinte, se não tem jeito de escapar, não adianta você espernear, né? O grande segredo, viva hoje como se hoje fosse o último dia, tá bom? Aproveite a vida como se hoje fosse o último dia, porque você não escapa não, você vai morrer mesmo. Pode escapar, mas esse medo seu de morrer, isso é bobagem. Aline Barros, Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Preciso

Naquela festa então eu cheguei, entre um gole e outro eu desabafei. Normal. Desligar o som, pegar um violão, eu que precisava daquela canção, não deu. E o meu peito amargurado, e os violeiros só me falavam de carro. Aí então que eu reclamei, e o povo todo me apoiou quando eu falei, porque não tá com motão, que lembra tudo que ela me fez. Porque não tá com motão, e acaba com meu coração de vez. Porque não tá com motão, que lembra tudo que ela me fez. Porque não tá com motão, e acaba com meu coração de vez. Ligar o som, pegar um violão, eu que precisava daquela canção, não deu. E o meu peito amargurado, e os violeiros só me falavam de carro. Aí então que eu reclamei, e o povo todo me apoiou quando eu falei, porque não tá com matão, e lembra tudo que ela me fez. Porque não tá com matão, e acaba com meu coração de vez. Porque não tá com matão, e lembra tudo que ela me fez. Porque não tá com matão, e acaba com meu coração de vez. Porque não tá com matão, e lembra tudo que ela me fez. Não, porque não tá com matão, e acaba com meu coração de vez. Porque não tá com matão, e lembra tudo que ela me fez. Porque não tá com matão, e acaba com meu coração de vez. E acaba com meu coração de vez, não. E acaba com meu coração de vez. Humberto e Ronaldo, porque não toca um modão? Aqui toca, nesse programa aqui só toca modão, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Chegou a hora do momento mais importante do nosso programa, que é a hora da gente conversar com Deus, a hora da oração. E hoje eu vou aqui, como está chegando perto do Natal, nós estamos pegos por um mês e pouquinho para o Natal, eu vou trazer hoje uma oração de autoria de Maria Dolores, psicografada pelo Chico Xavier, que se chama Carta de Natal. Eu quero oferecer para você que está de aniversário hoje, né, eu não consigo mais pegar o nome. Eu pegava pelo Facebook o nome de todos os meus amigos do Face e falava aqui, só que agora o Face só está dando os aniversariantes do dia, não tem jeito, a gente pegava com antecedência, agora eu não consigo mais pegar. Então, de qualquer maneira, quero desejar a todos os aniversariantes muita paz, muita luz e, principalmente, gente, muita saúde, né? Então, eu vou trazer essa oração, que está na página 42 do Livro de Orações do programa Cleito Aguiar, da sua edição número 2. Brasil, vamos rezar! Brasil, vamos orar! Ninguém te esquecerá, Jesus, o berço pobre, a noite, o frio, a palha, a estrebaria, a estrela que surgiu no firmamento e os pastores cantando de alegria. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens de toda a terra. Temos na lembrança a voz dos anjos que te acompanhavam, a mensagem de amor e de esperança. Quantos conquistadores já passaram? Senhores do poder, altivos e aguerridos, e quanto mais brilhavam sobre os povos, mais desceram por fim aos museus esquecidos. Hoje o progresso atinge culminância, é o cérebro a fugir em triunfos supremos, mas quando a provação nos procura e domina, é sempre a ti, Senhor, que recorremos. Natal, os homens cantam separados, perdoas-nos, Senhor, os erros tais quais são. Não nos deixes a sós, amado amigo, fica Jesus em nosso coração. Carta de Natal de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? Nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, amor, já tô indo! Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, o melô do marido, amor, já tô indo. Para Jacinta Cruvinel de Monte Carmelo, nas Minas Gerais. A Jacinta está ouvindo o nosso programa agora pela Super 95 FM de Coromandel. É, nós estreamos a semana passada, no dia 3 de novembro. E graças a Deus, com uma grande audiência, eu quero mandar um abraço a todo o pessoal da região, o pessoal de Coromandel, dos lugares. Nossa potência ainda vai ser aumentada, né? Até o final desse mês nós estaremos com a potência máxima e vamos chegar bem longe. Mas por enquanto já tem algumas cidades aí por perto que já estão pegando, né? O nosso abraço, um grande carinho, agradecendo a todos vocês por ter recebido a gente desse jeito. Um abração pro Bento, lá de Dourado Quara. Quero mandar um abraço também para minha querida amiga Ângela, da Ativa FM, de Abadia dos Dourados, onde o nosso programa passa lá agora, às 11 horas da manhã. Ângela, um abração para você, viu? E continua na sua luta aí, estou acompanhando daqui, não é brincadeira não, viu? Você fazer política no interior, porque tem cidades que parece que a gente está ainda no tempo dos coronéis do Nordeste, né? Por incrível que pareça, né? Estrela do Sul mesmo, tem um prefeito lá que fez, ó, quando ele foi embora, pode trancar a cidade que vai acabar. Se vocês não tirar esse homem lá de Estrela do Sul até terminar o mandato dele, lá acaba com a cidade. É impressionante como é que essas coisas ainda acontecem no meu estado de Minas Gerais. E a justiça não anda, não. A justiça lá, o trem é engarrachado. Nós pelejamos, o trem não sai do lugar, não. É impressionante isso, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Biai Goiá, Poço Verde.